seios, de pelos pretinhos, orelhas bem grandes, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhotas, sou forte demais. Vermelhos, de pelos pretinhos, orelhas bem grandes, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura. Eu fico trancoso, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhotas, sou forte demais. Coelhinha, sou muito assustado, por isso, curioso, por uma cenoura.